mate os meninos tão na pista pra ganhar. Que é pra dar peão de fênix, veludo desfilar. Chama a atenção da zona, aonde os monstros vivem. De Kennedy, Ciclone, quem fecha com os calibres. Nem tenta se coçar, já era a cobrança que rola naquele modelo. Malícia, os monstrinhos, atira e confere com vários depois do primeiro. Então, chefe de Deus, olha bem onde cê pisa. Que a quebrada é cabulosa e ninguém passa a mão por cima. Seu brecha é cobrado, vacilo é dobrado. Lei é lei, certo é certo e o júri não deixa baixo. Tentando a sorte cai um, vem outro na fita. Pique bem mais novo, formado na rua, só sangue no zóio. Sou mesmo, sou bicho santo, eu vejo nos mal e quero. Tá ligado, me apagou e nessa nesse naipe que se cria até outro tomar o reinado. Maceió, ponte pra cá, louco, febroso é o cenário. Tranca as portas e liga os cana que os meninos vêm buscar. Aonde os monstros vivem, a verba liga pra charlar. Se é na rua, solta a voz, se é no mic, tá com nós. Aonde os monstros vivem, é nós quem atrai os algóis. Tranca as portas e liga os cana que os meninos vêm buscar. Aonde os monstros vivem, a verba liga pra charlar. Se é na rua, solta a voz, se é no mic, tá com nós. Aonde os monstros vivem, é nós quem atraca os algóis. Monstro em parte pra missão, dessa vez nós cata boa. Domingão, coloca as negras, a favor, só rindo à toa. Quem diria, né meu filho, pra tu ver como é as coisas. O futuro jogador tá perdido nessa porra. Aí pra pisar de Nike, os menor tomar na barra. Tem moleque doido mesmo, fake, nem PM, cara. Um estado em ponto crítico, ao over na regalia. Onde escola não funciona e serve de moradia. O crime arrasta pro moio, transforma o leso num louco. Atração, ouro de tolo, invadindo a rocha do picoco. Aonde os monstros vivem, extinta, mata até sobra. Pelos frevo a danada, brinda Heineken na ola. E pra não passar batido, tem as donas que se vê. Ligeira tu manda as lojas de olho aberto com RP. De avião tenta presídio pra levar mercadoria. Rodada na mão de agente na Penis Santa Luzia. Peixitosa até umas horas, se mosca rasgar na faca. Salvão pras donas extinto, tirando os dias na jaula. Olho gingado do pivete, sonhão quer se crescer. Enquadro boy pelas correntes, pirada de longe vê. Brilha não se amostra, o três janela não arreia um canhão. Mas também quem vai buscar com Zé Povo na rua, irmão? Prego, corre no público, 8-1 diz que chumbeta. Tropeça na própria língua, só fichinha na cabeça. As donas caem em cima, tem escama, vira prosa. Aonde os monstros vivem, os meninos que incomoda. Tranca as portas e liga os cana que os meninos vêm buscar. Aonde os monstros vivem, a verba liga pra charlar. Se é na rua, solta a voz, se é no mic, tá com nós. Aonde os monstros vivem, é nós quem atrauca os algóis. Tranca as portas e liga os cana que os meninos vêm buscar. Aonde os monstros vivem, a verba liga pra charlar. Se é na rua, solta a voz, se é no mic, tá com nós. Aonde os monstros vivem, é nós quem atraca os algóis.